visitante vai observar a passagem da aeronave da companhia após ingresso à parte principal, portão 11, portão 1-1. Olha a passagem da aeronave da companhia, ingresso a portão 1-1, gol 1-6-9-7. Webjet 6702, após o ingresso da aeronave à frente da Gol, no pátio principal, ingressa portão 01. Afirmativo, após o início do taxi saindo da aeronave da Gol, que vai pro 11, entendeu, ir pro posição 1-01, Webjet 6702. Afirma. Linha estará remetida, ingresso e mantenha 28. Após a remetida da aeronave da final, a linha mantém 2-2-3-3-1-7-3. Oscar Lima X-Ray, autorizado o táxi, chame para ingresso na 17. Ingresso na 7, ok. Uno 600, pronto, 4. Seu arremetido, cardeal. Cardeal, chame agora 11935 controle. 1935. 1935. 1600, autorizado Natal, nível 370, via UPS do Luno 0. Decola da pista 28, mantém pro até 3000 pés, curva à direita, subida Aron, transição Zipar. Frequência do controle 1-19-8, transponder 5567. Autorizado nível 370 para Natal via Upper Zulu 1-0. Decola da pista 28, mantendo o eixo de decolagem até 3000 após curva direita. Controle 198, transponder 5567, o perfil é da Aron Zipar, gol 1600. Gol 1600, correto, portão 0612, deixando pronto para o pushback e acionamento. Pago restrição após a decolagem, nível 070 até 30 milhas de Salvador. Certo, restrito 070, 30 milhas de Salvador, gol 1600. Salvador, boa tarde, 35489, informação Yankee. Falou, gol 1328 no pátio 3, pode prosseguir? Afirmo, gol no 328, pátio principal, portão 07. Gente, gol 328, segue via pátio principal para a posição número 7. 35489, conquista 1-40, aguarde cópia. Autorizado Ilhéus, nível 220, via Golf 677. Decola da pista 28, mantém proa até 3000 pés após curva à esquerda. Subida gole, Eval após direto Ilhéus. Frequência do controle 1-19-8, transponder 5572. Voltar 3661, aprovado Ilhéus, nível 220, pela Golf 677, decola da 28, mantém a proa até 3000 pés após curva à esquerda, saída gole. Transição Eval, depois direto 5572, 198 controle. Está no portão 10, passa para o pushback e acionamento. 3661. Então 3661 no portão 10, autorizado o chamitaxo. Chamarata 3661. Oscar Lima X-Ray, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. 780, informe de cada. A com 2809, 1780. Reduza para 2209. Confira 220? Afirmo, 220. Reduzindo, igual 1780. 3, decolou 5-2, chame o controle, 119 decimal 8. Controle 19-8. Salvador, tá 3173, matando a proa até 3000. Tá 3173, contato radar na decolagem, suba para nível 340. Mantenha a proa até 3000 pés, após autorizado perfil da saída Gole, Eval, após direto Eudes. 3000, foi autorizado após 3000 Eudes, confirme Gole, Eval, então. Confirmo Gole, Eval, após direto Eudes. Somente após cruzar 3000 pés, autorizado perfil. Tente, tá 3173, cumprirá o perfil após 3000 pés. Ciente, Oscar Lima X-Ray, informo que o senhor é o número 7 para decolar de Salvador agora. Mantenha a posição na cabeceira 17. Como 780, informa indicada? 220, como o senhor solicitou. Salvador, TAN 3173, desvio à esquerda. Confirme. TAN 3173, desvio à esquerda, proa 230. Sente do desvio, após o desvio, autorizado o perfil da saída Gole. Sente após desvio Gole. 1780, chame controle 19.35. Golo 806, após a passagem da aeronave na curta final, o PA-34 autorizado a alinhar e manter na 28 agilizando. 7, após passagem da aeronave, além mantém na 28, 906. Golo, acostumando na final, trem vai só travar, transformar o vento, senhor? O vento é com o Golf Tango, é de 220 graus, com 5 nós, autorizado pouso na pista 28. 7, Golf Tango. Autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, decimal 3. Táxi de parte Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 283, a 3 via Mel. Eco Golf Tango no solo, aos 55, libere a esquerda e chame o solo, 121 decimal 9. Tribo 5489, pronto cópia. Pronto cópia. 5489, autorizado, Vitória da Conquista, no nível de voo 140, decolada 28, inicialmente mantém a proa até 3000 pés, após curva esquerda. Saída agora, Eval direto. 5002, o transponder, nível, o controle 119.8. Tribo 5489, autorizado, Conquista, nível 140, decolada 28, mantém a proa até 3000 pés, saída agora, Eval, após direto, transponder 5002, controle 19.8. 5489, cotejamento correto, aguarde para o posto de acionamento, reporte quando pronto. 5489. Centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25, TAN 3173. 288, 133, 25, boa. Pouso, o vento é de 220 graus com meia dúzia de nós. Aguardando, sem as condições, 6320. Golo 806, decolou de Salvador, 57, chame o controle em 119, decimal 8. 19.8, boa tarde, obrigado. Objeto 6320, autorizado pouso na pista 28, vento de 210 graus com meia dúzia de nós. 210 com meia dúzia. Sané? Oxalé 6320, autorizado pouso na 28, vento de 210 graus com meia dúzia de nós. Autorizado pouso, sem as condições, 6320. Pro até 3 mil pés, após autorizado o perfil da saída Aron, transição Melim. Positivo, até 3 mil, essa prova após perfil Aron Melim, vai precisar manter a prova por mais umas 10 milhas só. Sim, já após o reposto do término do desvio. Positivo, obrigado. Então, o gol no 806 também entendeu que está liberada a ascensão para 190. Irmão, boa noite, 06, agora está autorizado o perfil da saída Aron, transição Melim e acessão para o nível 190. Gente, obrigado. O Ecuf Tango tem conhecimento do aeródromo? O Tango prossegue em frente, ingressa no pátio principal, primeira esquerda. Sete, dois, ano. Gente, aguarde instrução para decolar, minha 7, 2, 1. Aguarde. Estou vendo que o comandante não conhece o aeródromo, aguarde, será destruído. Prossegue agora em frente, mantém essa posição, irá ver logo uma saída onde tem um Airbus da TAM no portão 05. Mantém em frente, ingresse na primeira esquerda, após a primeira esquerda novamente. Irá contornar o pátio principal, os portões, onde as aeronaves estão no Fingers. Não, negativa, essa ligação é para a viatura. Graus com 7 nós. Iniciando decolagem, capiteiro 28, objeto 6721. 6320 livrou. 6320, táxi via Alfa, reporte Cienza, táxi via Juliette. Corrigindo, Alfa Juliette, posição remota. Quando lá, atento sinalizador. Alfa Juliette, atento sinalizador, 6320. Atento que temos um buraco entre a táxi via Alfa e a Eco. A frente do buraco entre a Alfa e a 6320. Da direita, tá visual com a aeronave da Trip? Zona 93, boa tarde, com a informação Yankee. Afirmativo. Meia 721 decolou de Salvador ao 01, chame agora o controle Salvador em 119 decima 8. 198, 6721. Controle Salvador, boa tarde, objeto 6721, decola na sua escuta. Mike. Salvador, tá 3193. Controle Salvador, objeto 6721. 7721, contato radar na decolagem, manter a proa até 3 mil pés após autorizado o perfil da saída Momo, transição Frote. Até 3 mil após Momo Frote, 6721. Controle Salvador, tá 3193, boa tarde, com a Yankee. Em frente, irá ingressar a primeira esquerda, Taxiway Quebec. Irá manter posição na Taxiway Quebec antes do ingresso da pista no 7. Xené 6320 está livre, até a posição remota, quando lá tem sinalizador. Livre, até remota, 6320. 1924, o solo voltando? Solo, gol no 600, pushback, acionamento no 612. Xené, gol no 600, irá aguardar, temos uns 5 decolagens para da pista 28. Aguarde para acionamento. Vou manter a posição, aguarda acionamento no 600. Só confirmando, desconsidere a restrição de 07, nível 070 até 30 milhas. só permanece a restrição de após a decolagem manter proa até 3 mil pés após curva direita na saída Aron. Transição Zipar. Certo, autorizado então nível 370, após decolagem vai manter o eixo até 3 mil pés após curva direita, Aron Zipar, 300. Afirmo. O Eco Gustango mantém a posição. Sou nível 310, web 6721. 310, objeto 6721, grato. Aguarde, pois o Pax 4 precisa de ingresso na piscina 7. Mantenha a posição, aguarde a instrução. Perfil, web 6721. Vai manter. Aguarde coordenação, nível 360, informação em curso em Azulu. Paciente da Azulu, 360, poderia antecipar a saída? Lula 924 na escuta. Apagão, 780. Apagão. Abraço. Solo Tribe 5489. 6193. Ok, obrigado. Pode coordenar pra gente, a gente vai decolar da 17. Confirmando o TIP 5489, que é a decolagem da 17. É, afirmo, decolar da 17. Eficiente, TIP 5489. Entendeu o que é possível, obrigado. Manuta 3192. Manuta 3192. 3192, prossiga. Manda piste em uso a 28 ainda, senhor? Positivo, piste em uso a 28 ainda. Okay, obrigado, e estamos prontos para a cópia, por gentileza. Maceió 350. 350 Maceió, aguarde cópia. Prevista Aron a subida, o TAN 3192. 3192. Testes a bordo, Argel 06. Argel 06, controle. Solo Gono 924, pushback acionamento. Canal a posição 03. E o quê? 12685, alterna 12545. 2085-2545. Guardião 06, na escuta? Na escuta. Mantenha 500 pés, reporte visual com aqui, com destino. Guardião 06, manterá 500 pés e reportará visual com o Guiado. 1780. Tosca Lima X-Ray, o número 4 para decolagem. Previsão de 1-0 minutos inicialmente, mantém a posição alinhada. Pega acionamento. Solo 93 para procedimento RNAV e ele é aqui. E ele é, essa, tá? Sete. Guardião 06 na final para o centro administrativo. Sete, Guardião 06, frequência livre. É. 780. Portão 4, vira o táxi, gol 9780. Solo Tripe 5489, pushback acionamento. Número 3 para acionamento, aguarde autorização, Tripe 5489. Oscar Lima X-Ray, confirme se está impraticabilizando a entrada do PAT-4 ou não. 17. Dá pra entrar uma aeronave aí no pátio 4? Tango, prossegue o táxi via pista 17 e até o pátio 4, atenta a aeronave que está alinhada cabeceira no 7, vai manter a posição. 3193. Mantenha a chegada, TAN 3193. Pista está operando em toda extensão? Positivo, pista opera em toda extensão, prossegue seu táxi portão 4, no 780. Afirmativo, vamos seguindo para o portão 4 que a gente tinha recebido a notícia antes de estar na pista, uma grata. Siga o cardíaco 0. Transferência. Ah, na mantendo a 3, 310 para interceptar a final do LS Yankee, da 28. 566 autorizado decolar, pista 28. O vento 170 graus, 079. A linha decola, altura 3566. Pela 050 de Salvador, RJ. Mantém um ponto de espera azul 4089. Até lá. Qual proa por quantas milhas? Com a 3193. 245 por 10 milhas, tá 3193. Fecha a porta para desvio, para termo de desvio, tá 3193. Ok, tá 3193. São, recebemos uma ligação aqui externa e há um guindaste num shopping center que está sendo construído logo após a cabeceira 10, um prédio azul, não sei se você está vendo daí. E vai ser informado aí pra nossa chefia pra ver qual é a situação daquele guindaste, hein? Mas eu tô lhe informando a título de obstáculo aí. Ok, mantendo proa até 3000, confere? Pode cancelar essa instrução de manter proa, suba no perfil normal. Só no perfil normal, vai iniciar o 3566. Solo, zona 333. No 333, prossiga. É alguma previsão para nossa autorização? 2 minutos para a cota. Positivo, obrigado. Sábado, o Rota 3192. Estamos já com portas fechadas para a cota de autorização, senhor. Em 3192, aguarde. Solo 3489, tem alguma previsão para nossa cota? A mesma informação também para a aeronave da Azul e as demais que estão na sequência, TAN 3834, Gol no 754 e os demais, que recebemos a ligação de um obstáculo, uma grua, ok? Um guindaste, próximo a um shopping center, logo após a cabeceira 10, bem alto. Gol no 394, a pista 28 operando em toda extensão. Chame o controle. 3566 vai chamar o controle 198, confere? Confirme. 3566 vai chamar o controle 198, confere, senhor? Afirmativo. Essa informação, o guindaste ele está à direita do eixo de decolagem, próximo aí ao través da cabeceira 17 aí, tá? Um pouco mais para trás aí da linha da através da cabeceira 17. Afirmativo, obrigado. Controle Salvador, tá 3566. Decolar, transfere na saída Arão. 3566, contato radar na decolagem, sobre nível 190 na saída Arão, transição Melim. 190 Arão Melim, tá 3566. Tá 3566, vou direto a Arão. Vou direto a Arão. Radial 50 para interceptar o localizador, curva esquerda para o 250. Esquerda 250. Oi. Manter proa devido a formações, por enquanto vai manter 040. Confirme? 3566 mantendo proa 040 devido a formações lá para o Arão da presente. Isso, 3566. O ideal seria, se possível, coordenar proa direto de Aracaju, 3566. A esquerda até Melinha e tem uma formação grande. Aguarde coordenação. Olha. 3192 para entrar na fila do pushback em salamento. Gente, 3192, aguarde um minuto, cópia da autorização, já está na fila. Obrigado. Plano 333, cópia. Na escuta, prossiga. Plano 333, São Paulo, nível 360, Eutorisco 58, decola da 28, curva à esquerda, perfil da subida Gole até a posição Eval, após direto posição Sagaz, controle 119.8, aciona 5003. Afirma, quadrilhão 50, descerá 2000 pés, agente Salvador 1012, reporte estabilizado no ILS. Portal estabilizado no ILS, Cajal. 3566, autorizado voar direto Aracaju. 3566, sente, obrigado. Chama no controle. Olhei 119.8 e aciona o transponder 5003 do gol 1333. Movimento correto no 7, chame pronto, pushback acionamento no 333. Gente, no 333. Tem 3192, cópia. Siga. 3192, Maceió nível 350 autorizado, via Perusca 58. Decola da pista 28. Curva direita, perfil da subida Aron, transição Melim. Controle 119.8, aciona 5012. 350, Maceió, 358, Aron, Melim, 50, 92, 398. E confirma o transponder, no 2 aguarde autorização para o pushback sanamento, 3192. 5012. Paciente Caçador 06, POB 04. No 394, cópia. Em autorização para decolagem, Caçador 06. 380, autorizado para o Galeão, via Pesolono 4, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida Gole até a posição Eval, após Eval, direto CRAT. Controle 119.8, aciona 5571. Autorizado 380 Galeão, Pozulu 14, decola 28 curva esquerda na Gole, Gole Eval, oposto direto CRAT. Controle 198, 5571, transponder 1394. Alinhamento correto, chame pronto para o pushback acionamento, 394. Favore pronto, Gono 394. Gono 600 para o táxi, 163 a bordo, 252 alterna Maceió. Aeródromo, estou fazendo outras, estou em outras análises aqui, ciente da sua, de que devo pagar sua cota, ok? Aguarde. 7 Juliette Alfa para 2883, Gono 600, uma boa. Positivo. Torre Salvador, boa tarde, está 393, final 28, embaixo de Salvador. Felipe, 489. Eu siga. Vai haver uma nova autorização pra gente, porque a gente já tá com autorização, seria só mudança da pista. Positivo, a pista agora 17 para sua decolagem, perfil de subida permanece, Gole Eval, direto. Conquista com curva à direita após a decolagem. Aguarde acionamento. O trip 5489. Ok, sim. Então tá aguardando o funcionamento. 65. 12685, alterna 12545. Ok, 2085. Cadê o 50 com cheque com modo Charlie? Não recebo. Acionado. Do 06, autorizado o táxi até o ponto de espera, chame no ponto de espera. 50, complete esquerda para 225 para o localizador.